nossos tempos lentos. Assim sentem todos os artistas e seres de obras, o tipo materno de ser humano. Sempre creem, a cada período de sua vida, que é fechado por uma obra, ter alcançado o objetivo dela. Sempre encarariam pacientemente a morte, com o sentimento que diz: estamos maduros para isso. Isto não é a expressão de cansaço, mas antes de uma certa luminosidade e brandura outonal. Que a obra mesma, o fato de ela haver amadurecido, deixa no seu autor. Então fica mais lento o andamento da vida, torna-se espesso como mel e chega a longas fermatas, a crença na longa fermata. Aqui, fermata é entendido como pausa, né? Deve ser isso, né? Eu não cheguei a pesquisar essa palavra. Alguém pesquisou? Não. Eu não achei no dicionário de latim. É que eu acho que o Edu tem razão, deve ser italiano mesmo. Porque o Nietzsche habitava Alto Engadino, os Altos da Itália também. No meu está, Turim, chega, né? Chega aos longos pontos de suspensão. Suspensão, é. São pausas, né? É, isso mesmo. Suspensões, pausas, acabamentos, né? Fica claro, né? Quer dizer, é esse o sentido que ele está dando desde o início. Então, nossos tempos lentos. Ou seja, quando o tempo fica lento, né? Fica lento quando alguma coisa processa seu acabamento, né? Assim sentem todos os artistas e seres de obras, o tipo materno de ser humano. Ou seja, tipo materno de ser humano são quem? As mães que parem, né? As parideiras, né? Isso é a criação. A criação de um ser, enfim. Assim sentem todos os artistas e seres de obras, né? O tipo materno de ser humano, ou seja, os paridores, né? os que parem obras. Né? Sempre creem, a cada período de sua vida, que é fechado por uma obra, né? Ter alcançado o objetivo dela. Ou seja, aquele período, né? Ele é toda uma atmosfera, né? Ele é todo um desdobramento, ele é uma multiplicidade. Isso que é interessante. Ele, simultaneamente, um período é uma sucessão, e ele também é uma coexistência de elementos, né? Então, aquele período, ele é toda uma atmosfera mesmo. É como se fosse uma vida própria, ele tivesse uma vida própria. E quando ele se sintetiza, ele se encerra num ato de criação, numa obra, né? E essa obra é o próprio acabamento, é a transmutação desse período. É a transmutação, né? Daquilo que é vivido, que é experimentado, em algo além do estado da experiência, né? Além do estado da existência. Isso que é mais incrível. Porque se você vive e simplesmente passa por estados existentes e não faz nada com esses estados, você vai ter um problema com a morte. Né? Vai ter um problema com a morte. Porque você não... Quer dizer, você... digamos assim que cada coisa tem uma espécie de missão dela mesma, né? Ou aquilo que diz Nietzsche, eu não me canso de dizer isso porque isso é muito inspirador, torna-te o que tu és, né? Então um período da tua vida também ele se torna o que ele é, e quando ele se torna o que ele se torna produto de uma criação, né? E esse produto de uma criação necessariamente ultrapassa aquela própria experimentação existencial, aquela experimentação de modo simplesmente a consumir os estados existenciais. Não há apenas um consumo, mas há uma produção de novas maneiras. É por isso que, de alguma maneira, aquele período vivido ele já está salvo e você pode morrer. Essa pausa, o tempo se torna lento, porque aquilo já, digamos assim, fez com que você atingisse o quê? Você atingisse o acabamento como ponte mesmo. É por isso que ele diz aqui, não expressa um cansaço da existência. Ao contrário, é como o mel que se torna espesso, né? a densidade desse tempo vivido, né? É a espessura desse tempo. Então eu vou ler de novo. Nossos tempos lentos. Assim sentem todos os artistas e seres de obras, o tipo materno de ser humano. Sempre creem, a cada período de sua vida, que é fechado por uma obra, ter alcançado o objetivo dela. Sempre encarariam pacientemente a morte, com o sentimento que diz, estamos maduros para isso. Estamos maduros para morrer. Estamos maduros para passar. Cumprimos a nossa tarefa. Estamos satisfeitos com aquilo que nós vivemos e transmutamos. Transmutamos essa existência. Ou seja, levamos ela além dela mesma. Estamos maduros para isso. Isto não é expressão de cansaço, de modo algum. Isto não é expressão de cansaço, mas antes de uma certa luminosidade e brandura outonal. O que vem depois do verão, né? Depois digamos assim, do festival de calor, né? Vem, ou seja, um certo retirar-se, né? O outono já é quase como uma retirada, né? E uma preparação para o longo inverno, né? Isso principalmente na Europa nórdica, né? Então, isso não é expressão de cansaço, mas antes de uma certa luminosidade e brandura outonal. Brandura outonal, né? Porque depois do inverno, o inverno já é uma fixação. Então, é uma pausa antes do inverno, né? Uma preparação para o inverno. O que é o inverno? Período de novo de sofrimento, de secas, de isolamento, não é isso? Então, depois que você processou várias coisas na tua vida, né, que essa etapa finalmente teve o seu sentido e já está tudo consumado e superado, aí você vai nascer novamente para um outro período. E esse nascimento é duro, é cheio de dores, é cheio de outras coisas que nos vão levar para um isolamento, para uma experimentação mais complicada. Quer dizer, o tempo se torna bem mais lento de novo. E aí, na medida que você vai avançando, você vai ganhando velocidade. E você ganha muita velocidade quando no verão você cria, quer dizer, transmuta, e essa obra novamente te põe na passagem para uma nova monstruosidade, né? E aí, de novo, uma pausa. Outono, né? Inverno, novamente, enfim. São ciclos, né, de vida. Então, estamos maduros para isso. Isso não é expressão de cansaço, mas antes de uma certa luminosidade e brandura outonal. A luminosidade sempre se dá no extremo de alguma coisa. Não existe luz em formas médias. Luminosidade e brandura outonal. Ou seja, o extremo de alguma coisa é quando uma maneira de ser se torna independente daquilo que o habitou, do estado de coisas. Mas antes de uma certa luminosidade e brandura outonal, que a obra mesma, o fato de ela haver amadurecido, deixa no seu autor. Então, fica mais lento o andamento da vida. Torna-se espesso como o mel e chega a longas fermatas, a crença na longa fermata. A crença na longa fermata, né? Porque, na verdade, essa pausa também é uma passagem. Uhum. Essa pausa não é que você vai lá ficar naquele, como diria Dante, no purgatório, né? É só uma suspensão. Uma suspensão, eu acho que aí está bem traduzido mesmo.